noite de desejo é meu bem querer, meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar, e o meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero, sem você me desespero. Vem correndo me fazer feliz, fazer feliz. Amor, não me deixe, meu império de desejo, não me deixe. Não me deixe assim. Amor, eu te quero, eu te quero, meu império de desejo, bem perto de mim. A nova cara do Tecnobrega em Belém, Gel Bezerra, inovando para você dançar. Desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero, eu te quero, meu império de desejo, bem perto de mim. Você é a minha paixão, minha fonte de desejo, é meu bem querer, meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar, e o meu nobre coração não quer solidão. Você é tudo que eu quero, sem você me desespero. Vem correndo me fazer feliz, amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe, não me deixe assim.